Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix de volta aqui na Sucesso FM para falar de Rewind the Film, de Manic Street Preachers, com participação especialíssima de Richard Harley. Eu acho que essa é uma das músicas do ano, se não for a música do ano, e o clipe dessa parceria, dessa música do grupo galês da cidade de Cardiff, Manic Street Preachers, com o cantor inglês da cidade de Sheffield, Richard Harley, é fantástico, vale a pena vocês assistirem no YouTube, e vale a pena também ouvir agora com atenção a música, porque é realmente incrível, as duas vozes ali dialogando são incríveis. Richard Harley, apenas para contextualizar, fez parte de bandas como Pulp e Long Pigs e depois seguiu numa carreira solo brilhante. Eu assisti já um show dele e ao vivo a sua voz é, acho que talvez até mais bacana, mais emocionante ainda. E com o Manic Street Preachers ali também, cuja voz do James Dean Bradfield também é maravilhosa, ficou, enfim, o produto final é maravilhoso e é com certeza uma das melhores músicas do ano passado, então não poderia faltar também nessa nossa lista aqui com as melhores de 2013. É a música que a gente confere agora, é um hino, eu posso dizer, da temporada de 2013. Vamos conferir então. Arms, playing my own role. She loves me. Yeah. Mix. Pop Mix. Vocês ouviram Cosmonauts com Shaker, do álbum Persona Non Grata. Estava em destaque esse disco ali, é uma dica, né, para os ouvintes, para os consumidores, do pessoal da, e também acho que na versão virtual deles, do pessoal da Park Avenue, se diz, de Orlando, que é um staff deles, é super antenado com o que existe de mais bacana em termos de música indie, música pop, nos Estados Unidos. Então o Cosmonauts é uma das dicas ali deles, era, né, na reta final de 2013, com cheios de ecos aí, como vocês puderam sacar, do Diz a Mary Chain, de tantas outras bandas bacanas, melhor dizendo, entre elas aí o próprio Velvet Underground, clássico absoluto, né? Bom, e a gente antes ouviu The Stripes com Blue Collar Jane, do álbum Snapshots. O Stripes é aquela banda da molecada, uma molecada mod, meio retrô, né, meio Beatles, meio Yardbirds, que só faltou fazer chover esse ano no Reino Unido. Eles tocaram com o Paul Weller no dia da loja de discos, né, no Record Store Day, na Half Trade. Eles ganharam resenhas super elogiosas. E o que é mais incrível, essa moçada que compõe essa banda tem entre 15 e 18 anos ali. Eles são oriundos de uma cidade da Irlanda. Então é muito interessante e é surpreendente também, porque é um grupo muito jovem, né? Formado por adolescentes com músicas de altíssimo nível mesmo e ótimos no palco. Bom, abrindo essa sequência, Rewinding the Film com Manic Street Preachers and Richard Harley. Agora a gente ouve na sequência aí do sucesso Pop Mix com os melhores de 2013. A gente ouve David Bowie, que lançou mais um discaço. A gente confere agora na voz do um dos maiores gênios da música pop também todos os tempos, Valentine's Day, com David Bowie. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Trying to stay together all my time. You took it all. You tried to see. You tried to bring yourself up without involving me. It isn't fair to have you away. To try to get up and go on and on and on and on again, you see. It isn't fair to have you away. But I'm trying to get your attention. I need you to know that. Daí Hen com a música Forever. Se trata de uma banda formada por três irmãs de Los Angeles, na Califórnia, e que, não só nos Estados Unidos, mas também na Inglaterra, roubou a cena, chegaram a ser capa do New Music Express, enfim, fizeram e aconteceram, elas causaram em 2013. O Sucesso Pop Mix volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix.